Axé, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste programa 3 em ponto no canal 1 dos Rádio Antena Web. Tudo bem? Pois é. Quanto travou, Carlos? Sim, vai, ninguém quis nem nada. Oh, o calor da África fez-te mal. Pois, acho mais o calor do Porto, mas pronto. Ai, ai, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em ponto. Não é, Adriana? Sim, sim. Boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que estejam. Sejam bem-vindos a mais uma edição de 3 em ponto, neste domingo calorento, ao menos pelo que dizem. Que vai estar muito calor, portanto, nada melhor do que a nossa lista, temas da África, já que vamos ao calor. Bora lá. Estas músicas têm aqui alguns nomes interessantes. Já agora, vieste tão bem estudada como na semana anterior ou não? Por acaso até tenho. Ah, pronto. É que eu dos do Ouro Negro sei algumas coisas, mas fora eles não sei, não. Conheço alguns destes nomes, mas fora isso não. Pronto, então vamos lá à nossa primeira sequência musical, já que eu já falei aqui num deles. A nossa primeira sequência musical vai ser composta por que nomes? Conta-nos. Pelos do Ouro Negro, com Vou Levar-te Comigo. Uhum. Depois, a seguir, temos Patrícia Faria com Fofoca Joaquina. Uhum. Rui Mingas com Monangabe. Uhum. E Dani Silva com Branco Velho, Tinta e Jurupiga. Giro, não sabia que ela era... Com peixe frito. É verdade, não sabia que ela era africana. Por acaso não fazia ideia que ela era... É cabo-verdiano. Não fazia ideia. Pronto, olha, já aprendi uma coisa hoje. Pronto, está bem. Então vamos às musiquinhas com Branco Velho, Tinta e Jurupiga. Dá para tudo. E claro, antes com os Duro Negro, não é? Vou levar-te comigo. Resta saber onde é que vamos levar os nossos ouvintes. Não sei, alguma parte. Uma parte qualquer. Ou então podem ser eles a levarem-nos onde estiverem. Exatamente. É, pronto, está bem. Nós vamos com eles. Exatamente. Ao menos é grátis. Sim, é verdade. Não se paga... Nem é preciso... Passaporte, mas a gente também tem. Mas não é preciso aquelas despesas todas com os aviões, nem listas... Aquelas coisas quando se está à espera, nem nada. É um trabalho. Nós somos pessoas muito ocupadas... Temos tempo para estar à espera. Tempo para dinheiro. Nós, cada minuto que nós demoramos a fazer um programa, perdemos sensivelmente cerca de 15 mil euros cada um. Isto aqui vai-se não ver que coisa. Pronto, antes que o índice de inutilidades que eu diga seja maior do que aquele de utilidades, vamos à música então. É melhor. Ah, vai. Então iniciamos com... Os do Ouro Negro e a música Vou Levar-te Comigo. Vamos lá então. Menina bonita, com tranças de trigo, sorrindo à janela, vem cantar comigo. Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Olá, companheiro do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado que os homens fizeram um acordo final.

aguenta só é fofoca. Lado do motorista é piloto. Motorista aguenta só é coitadinha dela. Gira e rola, coitadinha dela. Gira e rola. É que quero lara, mas os santos não me aparecem. Para que agora eu sou pesada. Para lhe dar essa pesada. Coitadinha dela, gira e rola. Coitadinha dela, gira e rola. Coitadinha dela, gira e rola. Ao domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa a tipoia ou o cacho de dendê, quem capina e em paga recebe desdém. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Porrada se refilares, porrada se refilares. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer, quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores. Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro, quer. E as aves que cantam, os regatos se alegre serpentear, e o vento forte do sertão responderão. Monangambê, Monangambê, ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras, Deixa-me beber, Maruba, e esquecer diluído nas minhas babateiras, Monangambé, Monangambé, Monangambé. Mas que nunca mais dizes nada, eu falei. Ah, ok. Falas hoje de tempo. Está bem. Bem-vindos de volta e agora vamos a um pequenino. A uma pequenina pergunta, já que eu gosto muito de perguntas, não é? Por acaso sabes o que é um Monangambé? É só para um instrumento de música, um prato de comida, não? Não. Eram os angolanos negros que eram contratados para trabalhar nas roças. Que giro. Se não fosse, sei lá, Monangambé, eu entendia. Ah, os brancos a contratar brancos? Não, os brancos contratavam os angolanos negros para trabalhar nas suas roças. Ah. Era colonial. Por vezes eram em províncias de Angola bem distantes, de onde eles moravam. Uhum. E tinham que, então, deixar as famílias para trás para ganhar a vida. Isso é o Monangambé. Também não sabia, mas andei na pesquisa. Pronto. E já agora, as outras músicas lá, fofocas da Joaquina, alguma informação sobre ela. O Boulevard de Comigo é quase clássico, né? É o cinema sobre a guerra, quando acaba a guerra colonial, quando há o desejo de que a guerra acabe, né? Uhum. Porque a guerra colonial acabou, mas é que a outra demorou muito mais a acabar. Mas pronto, enfim, foi assim uma coisa. Enfim. A fofoca Joaquina, Patrícia Faria é angolana também. Além de cantora, ela é a nossa colega, porque ela é locutora na Rádio Luanda. Ah, eu até a ver que tínhamos aqui uma nova locutora, não sabia. Com o programa diário Jovial Cidade e um programa semanal Sábado Azul. Ela usa muito nas músicas os idiomas Kimbundo e Umbundo. E as músicas que ela toca são sempre sembas. Que giro. As coisas que tu sabes. Ah, sembas, quizombas e soul. Pronto, também. Ok. Uhum. Pronto, e faltava uma, não é? Do branco velho de Tinto Jurupiga, a única coisa que sei é que o Dani Silva é de Cabo Verde, a música é de 81 e é o primeiro single em português. Do cantor, claro. E já agora, o Rui Mingas, não sei se sabes, mas ele foi ministro do Desporto em Angola e embaixador de Angola em Portugal. Não tinha essa. Realmente eu vi aqui o Rui Mingas e não era nada estranho, mas fiquei naquela. Mas pronto. Agora já fica a saber. Exato. Tá bem. Então é assim. Antes de passarmos aqui à nossa próxima sequência musical, vou trazer aos nossos ouvintes algumas informações sobre a programação e não só da Antena Web. Amanhã vai ser publicado, vai ser escrito um artigo, a fundo, que vai elucidar os ouvintes sobre, enfim, o que é que vai acontecer, mas eu já me vou adiantando porque o programa 3 em ponto também serve para isso mesmo, para nos adiantando com algumas informações. Vamos então por partes. Amanhã vamos ter esse artigo, o espaço de semana, em que vamos dar conta de algumas novidades que eu já vou aqui falando mais ou menos hoje. Primeiro de tudo, há um programa que regressa e vai regressar à Antena Best, que se chama Agora Now. Houve um tempo que o programa existiu, aliás, o programa abriu, digamos assim, a Antena Best, foi um dos programas base da existência da Antena Best. Saiu da grelha com a nova. Enfim, com a nova programação, mas foi uma falha da nossa parte, da minha parte, se quisermos até. Realmente faz falta um Agora Now na Antena Best, e então o programa vai regressar. Às 4, de segunda a sexta, na Antena Best. Por consequência, os programas Ser Português e Segunda Via vão passar a ter apenas 2 horas de duração, das 2 às 4. Vão ser então os programas que vão ter um bocadinho menos de tempo de antena. Vamos também ter aqui algumas novidades no que diz respeito para já também à Antena Best. Há um programa que já está aliás no ar, que é o Top 5 Sertanejo. O programa tem mais ou menos 20 minutos de duração e então traz aos ouvintes as 5 mais dentro do género da música sertaneja universitária, sobretudo. E essas são algumas das novidades. Outras novidades também já vão ser dadas amanhã, mas eu também já me vou adiantando hoje, porque amanhã, para além das novidades, há o resumo. Então é o seguinte, a partir do próximo dia 19, os ouvintes vão poder subscrever uma newsletter. Dia 19? Sim, dia 19. Uma newsletter. Ou seja, a partir da próxima segunda-feira. O que é essa newsletter? A newsletter, basicamente, vai permitir que os ouvintes subscrevam. No fundo, sejam avisados de que artistas, vamos imaginar este cenário muito prático. Sei lá, Duro Negro, não existem agora, mas façam de conta que existiam. Duro Negro, vão atuar no dia X ou Y, enfim. E há um ouvinte que é fã do Ouro Negro. Sempre que eles atuarem, os ouvintes recebem, que subscreverem o artista ou a banda, vão receber sempre no e-mail a informação de cada vez que há uma nova entrada na nossa página. Portanto, vão ter à vossa disposição nem mais nem menos do que um e-mail que garante, ou seja, garantimos nós que sempre que há uma entrada nova na nossa agenda, é-vos informado, enfim, qual é que é o concerto, onde é que é, etc. Mais do que isso também, é que vamos imaginar que querem apenas subscrever a lista geral, ou seja, com os principais destaques, as principais entradas, etc. Também podem fazê-lo e quinzenalmente recebem a lista com, enfim, os principais destaques, não é? Nós temos aqui quem vai à página da Antena Web, Canal 1, Canal 2, Antena Vest, tem ali na agenda os destaques, mas podem também conferir, depois no e-mail, os subscritores podem conferir precisamente isso. Ou seja, receber no vosso e-mail os destaques, enfim, sei lá, nós temos aqui no dia 12 de agosto, portanto, aliás, no dia 11 de agosto, temos aqui ainda o concerto da Mafalda Veiga, temos aqui o concerto dos Resistência, temos também aqui o concerto dos Capitães da Areia, no dia 23, enfim, temos, portanto, os ouvintes que subscrevessem neste momento e que recebessem no domingo, iam ter estas informações à vossa disposição. E pronto, essas possibilidades vão estar a partir do dia 19 habilitadas e vamos também ter novos conteúdos lá para cima, na parte superior da página, algumas novidades. E convido a ficarem atentos, porque vão ser novidades que certamente vão interessar aos nossos ouvintes e a todos aqueles que nos acompanham, mesmo que não ouçam os nossos programas, já nos vamos dando conta que há ouvintes que leem as nossas notícias, que vão vendo a nossa agenda. Portanto, fica sempre o convite. E pronto, é esta mensagem que tenho para deixar. E pronto, vamos à próxima sequência? Ok. Então vamos lá. Começamos com Neyma. Ou Neyma. Pronto, Neyma. É Neyma. Com o JP, como anima a Marrabenta. Depois temos os Irmãos Verdades, com Yolanda. É um clássico. Lura, Fitiço de Funaná. Uhum. E Bana, com Mexe Mexe. Mais uma grande... Mais um grande nome da música africana. Sim, senhor. Está bem. Gostei. Pronto. Alguma coisa a dizer? Sabes que a primeira coisa que eu vi quando vi aqui Neyma, só me ocorreu uma coisa, que falta aqui o Tugrosso. Grosso. Neyma Tugrosso. Grosso. Mas pronto. Ah bem, vamos à música então? Vamos. Pronto, depois falamos um bocadinho sobre estas musiquinhas. E pronto, fiquem por aí porque já voltamos com mais um bocadinho de conversa. Até já então. Até já. Amar a verdade.

torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Thank you. eu não mexi. Subi cuscuz e não oi pernão. Mexi em cadeira fria, eu não mexi. Subi cuscuz e não oi pernão. Nos sangue de tipadinho. Com bom memo, catapanhão. Nos sangue de tipadinho. Congo nemo catapanhão. Mexe, mexe, nossa lava. Mexe, mexe, nossa lava. Mexe, mexe, nossa lava. Mexe, mexe, nossa lava. Mexe, cadeira frio, não mexe. Mexe, mexe, subi cuscuz de namoro. Mexe, mexe, mexe, cadeira frio, não mexe. já cá estamos depois destas musiquinhas bana com mexe, mexe, música então que acabamos de ouvir. Entanto, o meu sotaque africano achei que era melhor não. Enfim, vá, pronto. Já fiz figuras tristes suficientes por hoje. Acho que estamos bem assim. Já regressaste de férias? Já. Já regressei de férias, como quem diz. Isto é um especial, é? Isto é um especial, porque eu ainda estou de férias. Vamos cá só... fingir que estamos assim numa... em África, numa ilha de Cabo Verde ou qualquer coisa assim. E a gravar de lá. Eu até podia buscar assim uns sonzinhos da África por aqui de fundo. Realmente podia. Aliás, até tenho para aqui. Mas... ah, bem. Não, mas se calhar na próxima. Assim como a gente hoje abriu com a música africana. Eu se calhar para a semana apanho assim uns sons lá da savana e coisas assim do género. Aquela parte em que lá estão os homenzinhos a gravar sons para a sonda Ideas e que de repente vem lá um crocodilo e que eles, em vez de gravarem lá o crocodilo a fazer aqueles ruídos, gravam eles a fugir do crocodilo. Ah, bem, para a semana tem que arranjar assim uns sons engraçados. Ai, ai, enfim, então e mais? O que é que nós temos aqui destas músicas? Alguma informação sobre elas ou nem por isso? Portanto, começando pela música Komani Mama Rabenta, a cantora é moçambicana, a música é recente, 2012, e por acaso sabes o que é Mama Rabenta? Pois isso é, a única coisa que me ocorre é ter um balão nas mãos e ele pum, quando me arrebenta. Não. Por acaso é uma forma de música. É uma dança típica de Moçambique. Por curiosidade, o nome foi derivado da palavra portuguesa rebentar. Pronto. Tá bem. Incorporou vários ritmos folclóricos. Uhum. E aqui, como os Magica, Xingu Bela e Zucuta. Sendo também sujeita a influências ocidentais. Daqui é tudo que sei. Da próxima música que nós tivemos, que foi dos Irmãos Verdades, que são muito conhecidos, claro, e esta música ainda mais, a Yolanda, que é uma música de 97, do segundo álbum do grupo. Mas a curiosidade que eu encontrei deste grupo angolano foi que em 86 já existiam, nessa altura com 14 elementos, e iniciaram como bailarinos do Duo Negro. Exatamente. Mas é que a maior curiosidade de todas é que o Gabi Fernandes já foi entrevistado pela Antena Web. Ah, sério? Acho que foi no dia 25 de março de 2011. Foi no dia 25 de março de 2011 que ele foi entrevistado pela Antena Web. Para o programa na altura Tempo de Antena. Já levou mais 2 anos, como o tempo passa. Já a Lura, eu fiquei surpreendida porque eu pensava que ela era mesmo de Cabo Verde, mas não, ela é de ascendência cabo-verdiana, mas nasceu em Lisboa. Esta música Fitiço de Funaná, uma música de 2006 do álbum Me Bem de Fora. Bem, eu não sei muito falar crioulo, mas pronto, ok. Ah, não há problema. Nos traz. Já a última música que nós ouvimos, do Bana. Bem, vamos aqui uma espécie de homenagem, já que ele morreu em julho deste ano. Ah, é? Isso não sabia. Sim, ele morreu em julho deste ano. Este cantor cabo-verdiano, que é a apelidade do Rei da Morna. É. E quem ouve o tema Solidão facilmente percebe porquê. O tema Solidão foi um dos temas mais... Primeiro, um dos temas mais tocantes da música africana. Não só, mas também de expressão portuguesa. E depois porque, quer dizer, ele durante a sua carreira fez... muitas, muitas mornas de sucesso. Foi assim uma espécie de Cesária Évora, mas numa época bem, numa época bem mais antiga, ainda masculino, mas também numa época bem mais antiga, em que a música africana não tinha... A Sarah Everett também, porque é que ela chegou mais longe? Chegou mais longe porque, como é que é dizer, também ela também não ficou apenas por pela música, digamos, portuguesa, nem pela morna, ela depois seguiu para outros géneros e cantava em francês também, acho eu, ou em inglês, cantava noutro idioma, recordo-me. E portanto também foi, e pronto, é uma mulher, o facto das pessoas ficarem mais surpreendidas na altura com uma mulher ser capaz de fazer tanta coisa, pronto, mas o Bana é assim uma espécie de ícone, sem dúvida, da morna. Sei que esta música não tem nada de morna, mas... pois não. Ah, bem. Mas agora está aqui a nossa homenagem a ele. Exato. Então morreu recentemente, nem há um mês. Está aí, não? Sim. Pronto. E há mais músicas agora, não é? Mais quatro musiquinhas, não é? Sim, mais quatro músicas. Dizes tu ou digo eu? Deixa eu ver. São nomes giros, podes dizer. Ok, então vamos começar com o C4 Pedro. Eu digo o terceiro. Tá. Vamos começar pelo C4 Pedro e Nelson Freitas com o Botemel. Esta custou. Depois temos Yuri da Cunha com Kuma. Uhum. Depois temos o Puto Português com Nelo Payne. E a música chama-se Di Maria para Mary. Para Mary. Depois temos Cesária Évora com Bonga Saudade. E agora ficamos por aqui. E é tudo. Sabes que havia um programa na RTP nos anos 90 que se chamava Era Bonga. Apresentado pelo Júlio Isidro. É. Fiquei a saber esta semana, curiosamente, ou na semana passada, que havia um programa chamado Era Bonga. Pronto, e é isso. Vamos à música então. Vamos então. E aqui voltamos para dar mais novidades em relação às músicas, aos artistas, e depois, pronto, também às despedidas do nosso programa Tiras em Ponto. Para já, vamos à música então com Butemel, a música que nos é trazida, nem mais nem menos, que por C4 Pedro. Eu acho que isto quer dizer 4 é que letra? O 4 equivale a quê? Não sei. O 0. Ah, o 4. Cá Pedro, não é? Pois, o 4 equivale ao A. Pronto, ou é C4 Pedro ou é Cá Pedro. Eu não sei. Mas pronto. E Nelson Freitas, não te esqueças. Sim, sim, Nelson Freitas, também é verdade. Mas estava a pensar no 4. Por causa do... Os Fortaste, 4... Ah, pois, está aí, gente. Ah, bem, pronto. Vamos ouvir isso disparado, está muito alto. Okay. Vamos lá à música, então. E já voltamos. Até já. Até já. Nunca tive el pan em nenhum modo, lady. Oh não, o tem na bomo, o tem na bomo, o tem me. Você tem man, eu tenho boca louca. Gosto quando você me toca, a minha voz fica rouca. Amore, manda mais beijo que eu quero, manda de novo. Juro que eu não vou falar, manda vir beijo, eu quero mais. Juro que vai ficar entre nós, man. Você pode mandar em mim, eu não fico triste, pode até fingir, mamã. Fingir que me ama. Give me more kiss, cause I wanna give again. Juro não vou tell nobody. Give me just one more. Você pede eu dou. Por ti sou louco, baby. Quem me aceita tem bom gosto. Se tu sentir muito amor, é porque você tem medo. Pra me dominar assim, só podes ter medo. Cabeça só podes temer. E pra eu não parar de beijar tua boca, só podes temer. Oh, temer. Oh, tem. Dois, quatro, cabeça pra boca. Não queres saber. Botei um timping pra mim, timping pra mim. Tá legal, tá mostrar. Lugar e coisas que nunca boiana vou virar. Give me more kiss, cause I wanna give him again. Juro não vou tell nobody. Give me just one more. Você pede eu dou. Por ti sou louco, baby. Quem me aceita tem bom gosto. Se tu sentir muito amor, é porque você tem medo. Da maneira que o tempo traz corrente. muzeka Geshile muzeka mweneweza kukshane Ae menge shile muzeka Geshile muzeka mweneweza kukshane Wenda kutunga ngola yetwe Ngola yetwe Mungunga emese nga kamba soje Kamba soje Dicolombolo e a cocola que a weze, dale no manu mingu weza no we kumbishana. Kuma kwake, kuma kwake, kuma kwake, kuma kwake, enjinjinha, enjinjinha, enjinjinha, enjinjinha, enjinjinha, enjinjinha. Olha a brinchela, é cobra que é, é jiboia. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. Thank you. deixar, pode deixar. Aí ué, aquela bunda, aquela bunda. Quando é assim, pode fazer também, deixa meu levar. E sempre diz o meu cota ueba, é pacífico, é só girir. Até o dia que não tá escrevendo. Se vos que sempre te esquecer, até dia que não voltar, saudade, saudade, saudade, saudade, é sim a terra sem inclar, saudade, saudade, saudade, é sim a terra sem inclar, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade. Já voltámos de novo, depois de termos ouvido como última música Sarjevra e Bonga com Saudade, uma dupla de peso, pode-se dizer assim. Sim. Não é, Carlos? Uma dupla de peso. Estava aqui a pensar quanto é que eles pesariam, mas... parece é uma dupla de peso. Eu não estava a referir-me ao peso deles. Ah, pois... Estava a referir ao peso musical e a história que eles já trazem atrás. Sim, aliás, e nos deram. A Sária, eu não sou Bonga, não sei, mas a Sária Évora também já faleceu. Sim. O Bonga, que não sei se faleceu, se ainda canta. Não, o Bonga ainda está vivo. É, pronto. Eu sei que em 2004 lançou um disco, mas depois fora isso, não sei. A Sária Évora é que morreu em dezembro de 2011. Pois foi. Pois é. Por acaso. Sei, isso. Por acaso? Ah, ok. Sim. Ah, bem. Bem, mais umas informaçõezinhas, não são assim muitas. Na primeira música, de C4 Pedro e Nelson Freitas, Botei Mel, a única coisa bem, que sei é que os cantores, ao menos C4 Pedro, é angolano, e a música é deste ano, 2013. Eu tive conhecimento desta música através de um amigo angolano, que me mandou o link para eu ouvir a música, porque senão não tinha conhecimento da música nem sequer do cantor. Sei que ele tem uma carreira já longa em Angola e também no estrangeiro. Em Portugal, veio agora para cá tentar a sorte, teve agora os concertos deste ano no Pavilhão Atlântico, salvo erro, ou no Coliseu, ou num ou noutro. Sei que os bilhetes ficaram esgotados no stand. O que para ele foi bom, claro. E parece que foi um bom espetáculo que ele deu. Uhum. Pois não sei. Eu estava aqui a ouvir a música. Isto faz lembrar daquelas músicas Reiki. O princípio. Eu estava a achar que isto era uma espécie de sample do grupo que se chama Aeolia, mas não é. É um original deles, mas o início parece mesmo assim daquelas músicas para relaxar. Sim. É muito fixe a música. E é mesmo C4 Pedro. Ele diz aqui C4 Pedro, portanto é C4 Pedro. Se fores ver a letra, muita coisa das palavras está muito cortado. Uma pessoa precisa assim, uma grande ginástica para conseguir entender o que ele está ali a dizer. Na parte, não na parte que ele canta em inglês, mas na parte que ele canta em português. Mas como ele usa muito a forma como os angolanos falam entre si, pois. Para nós é difícil perceber, mas dá bem para entender. É preciso. Pronto, é todos, mas não se preocupem, porque nós já preparamos aqui umas legendazinhas em baixo. Vai aparecer em baixo do vosso MP3 ou do vosso ecrã, se tiverem. Pronto, vai aparecer com vocês aqui umas sim. letras que vão andar aqui às voltinhas onde vão, pronto, onde vão estar a descrição, ou digamos a tradução da música. Para português de Portugal. Pronto. ou para português europeu, como é uma coisa que agora anda a ver muito na, na... escolha do seu idioma, português Brasil ou português europeu? a culpa também é nossa, mas pronto. Nossa, os portugueses. Daqui a mas, pouco há assim português moçambicano, português cabo-verdiano, português angolano. Já por isso é que há aquela questão do acordado gráfico. Só que, se repara, eu vejo uma coisa. Eu esta semana tenho utilizado muito o Translate do Google. E o que eu reparo no Translate do Google é uma coisa muito curiosa, que é... tu escreves alguma coisa para português e ele traduz para português do Brasil. E se tu escreves uma coisa em português de Portugal, tá, diz-me, conta-me, não sei o quê. Ah, me conta, me diz. Ele traduz muito melhor a partir do português do Brasil. Realmente o português europeu, pois é europeu, eles sabem onde é que fica Portugal, mas... sabem que alguns num país, assim, tipo Espanha, ou lá perto, que se fala... É, pois é. Se calhar ela pensa que é para uma ilha qualquer, sei lá, se fala português, assim, mas pronto, enfim. Temos a nossa seleção e estamos muito bem com isso. E pronto. Mas sim, desculpa lá, continua. Seguindo, Yuri da Cunha com Kuma, também só sei que é uma música de 2010 e que o cantor é angolano. Daqui não sei mais nada. São parcas informações. Puto português. O Puto Português, com o Nel Paim, de Maria para Mary. Ele também é angolano. É considerado a nova geração do Semba. A música é de 2012 e é uma crítica à futilidade e vaidade na sociedade angolana. É o capitalismo. É geral. É, somos seres humanos, somos por natureza vaidosos. A seguinte, e a última que nós ouvimos, que foi Sária Évora e Bonga com Saudade. Portanto, aqui ela é cabo-verdiana, é a rainha das mornas, ou também foi chamada, apelidada de diva dos pés descalços. Uhum. Como já disse, morreu em dezembro de 2011. Já ele, o Bonga, é angolano. Além de cantor, ele também fez algum desporto no passado, que agora não me lembro que tipo de desporto é que ele fez. Futebol no Guimbanda Futebol Clube. Bastante para brincadeira. Onde estás? Ela estava para isso. Deu-te forte. O calor da África. Deu-te forte. É o Guimbanda Futebol Clube. Não, é nós esta semana que estamos. Isto agora vou contar com vocês que o nosso amigo Kimana não se vai importar. Esta semana recebi aqui um pedido de amizade no Facebook de um senhor de Luanda que não conhecia ainda na web, mas queria conhecer. E conheceu, e pelos vistos gostou, e disse não. E houve um monte de pessoas que pediram para ir ao grupo, pessoas da África que aderiram ao grupo, não sei o quê, houve um festival. E rapidamente passamos de quase 2.080 membros para 2.993. Mas foram bem 10 ou 11 pessoas que pediram assim para aderir ao grupo, assim no instante. E pronto, foi muito giro. E por isso é que também hoje cai bem esta seleção africana, porque pronto, enfim, ainda estou um bocadinho em festa. Digamos assim, foi assim uma... Isto, nós estamos a gravar sexta-feira e isto aconteceu ontem à tarde. Por isso é que estou assim em festa. Pronto. E última informação sobre esta música é que Saudade é um inédito original de Sária Évora, cantado em crioulo. Ela começou a cantar ainda nos anos 60. Há gravações históricas disso na rádio de Moçambique. Moçambique? Sim. Na antiga Rádio Clube Luna Semana, que há registros de algumas gravações que ela fez lá na rádio. Aí ela começou a cantar em Moçambique e não em Cabo Verde, onde é que ela é natural? Pois, pelos vistos, mas os registros que há, os registros mais antigos que há, é na rádio pelo Lourenço Marques, que é atual Maputo, portanto. E ela começou os primeiros registros, porque assim, como é que é de explicar? Ela basicamente, o que aconteceu foi que ela, enfim, fez algumas gravações lá na rádio, mas na altura, se aqui em Portugal era difícil, muito mais difícil era naqueles países da África, não é? Entretanto, depois ela gravou, e gravou a partir do momento que ela gravou o primeiro disco, nunca mais parou, mas entre as gravações da rádio e gravar o primeiro disco ainda foram alguns anos. Essas gravações foram depois publicadas, curiosamente, eu não sei se foi já depois da sua morte, se foi antes, mas eu acho que foi uns meses antes da sua morte, foi lançado um álbum triplo CD, creio eu, e era um best-of com dois discos. Eu já não sei se era um best-of com dois discos e o outro com as gravações, ou se eram os dois discos juntos com várias gravações da rádio, já não me recordo, mas sei que havia, portanto, essas gravações da Lourenço Marques, que foram as primeiras, o que realmente é muito estranho, não é? Nunca tinha pensado nisso, mas realmente é estranho, quer dizer, é muito curioso ela ter começado por um país, bem, na altura era tudo Portugal, não é? Ela era na província de Ultramarinas. Ela começou para todos os efeitos, ela é portuguesa, digamos assim. Mas pronto, talvez, se calhar, talvez por isso tenha sido mais fácil chegar até Moçambique, porque era todo o mesmo país, né? Portanto, pois não sei. Mas as primeiras gravações foram dentro dos anos 60 numa rádio de Lourenço Marques. Ok, essa não sabia. Eu tinha isso para aqui, mas também perdemos quando foi a questão do disco externo que se perdeu. E quanto ao túmulo, o que é que nos diz a contar? Quanto é? À última, que vamos, ou seja, aquela que nós vamos ouvir agora, Anselmo Ralph. Ralph, não me toca. Ele também é angolano. A música é de 2011, pertencente ao disco A Dor do Cupido. É a única coisa que eu possa contar sobre. Não tenho mais nada a contar sobre ele. Engraçado. O álbum é de 2011, não é? É. O álbum chama-se Amor... como é que é? A Dor do Cupido? A Dor do Cupido. Lá foi a dor do primeiro álbum, porque o outro álbum de 2009 chama-se Cupido. Pronto, não resultou. O senhor lá ficou com azar no amor, não é? O Cupido deve ter acertado. Oh, então acertou num sítio que lhe fez muita dor. E pronto. Deve ser A Dor de Cupido. Talvez o terceiro álbum, não sei se ele fez o terceiro álbum, seja tipo A Cura. A cura para o Cupido, sei lá eu. Pois. Estava aqui. Ah, mas não. Não. Não é. Não, porque eu estava aqui a pensar, podia já ter aqui o nome errado, mas não, não, aqui não está, no álbum que eu tenho aqui não está essa faixa, não. Portanto, é mesmo de um álbum a posteriori. Está bem. Pronto, é assim. Está bom, pronto. Então vamos ouvir esta musiquinha. E agora, o programa 3 em ponto só vai voltar no próximo dia 18. Pois, supostamente é. É, pronto. Se o mundo não acabar antes. E se não houver problemas técnicos também, voltamos nesse dia. Bem, é. E agora acho que é aquela deixa de... Ou fica a deixa para depois. Para os nossos ouvintes. Depois ou agora? Não diz agora, porque esta é a nossa última intervenção. Ok. Então, para vocês, bem, irem ao nosso site, verem a nossa agenda de espetáculos, que até está recheadinha de espetáculos, não está assim tão vazia quanto isso. Não, procurem, não. Veem lá, vejam lá os espetáculos perto das vossas terras. E se souberem de algum, na vossa freguesia, no vosso concelho. Até pode ser só um concerto de cavaquinhos, de acordeão, harmónica, seja o que for. Escrevam, enviem o mail para o nosso geral.radioantenaweb@gmail.com. Também podem ir ao nosso grupo Facebook, deixarem lá uma mensagem sobre nós, aqui nós os dois, neste programa, sobre o nosso programa também, sobre as vossas escolhas musicais, as vossas músicas preferidas, grupos que desejem ouvir. Ainda continuo com esse desafio. Não desisto assim tão facilmente. Sou muito teimosa nesse aspecto. E pronto, acho que é tudo. Como já dizia o outro, é tudo por agora. Eu por aí tinha que acabar em grande. Então vá, o país e o mundo. Então pronto, até para a semana e cá nos encontramos. Tchau. Exatamente. Até para a semana. Até para a semana. Mas o que é que tu estás a fazer? Estou a arrumar as minhas coisas, vou-me embora, pá. Vais para onde? Vou-me embora, não tenho que ficar aqui a aturar as suas faltas de respeito. Não faças isso. Deixa, pá. Sai. Sai. Mas vais para onde? Vais para onde como? Pagamos o hotel para ficarmos só nós os dois. Estás a fazer confusão no final de semana, pá. Não é bem assim, não é bem pá. Assim o quê? Fica, amor. Eu morro. Estás a seguir para quê? Escândalos, prejudiquei-me várias vezes por caprichos teus.